deixa que eu faça acontecer. Vem, tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar tão bem, vem, não sou de fazer muita pressão, não, mas eu vou ficar na tua mão. E se você quiser, não pode vacilar. Demora ir pra te dominar. Pode vacilar, demora ir pra te dominar.